beijou, esperou eu sair e usou a malícia pra sumir. E agora me deixou de cara com a solidão, tomando uísque sem gelo no som do meu carro, só toca bordão. E agora o que é que eu faço com essa tal de recaída? De uma coisa eu tenho certeza, eu tô num beco sem saída. Me largou na suíte de luxo aqui nesse motel, acabou com a minha vida. Bandida, bandida, me largou na suíte de luxo aqui nesse motel, acabou com a minha vida. Eu vou chamar a polícia. E agora me deixou de cara com a solidão, tomando esse sem gelo no som do meu carro, só toca modão. E agora o que é que eu faço com essa tal de recaída? De uma coisa eu tenho certeza, eu tô num beco sem saída. Bandida, bandida, me largou na suíte de luxo aqui nesse motel, acabou com a minha vida. Bandida, bandida, me largou na suíte de luxo aqui nesse motel, acabou com a minha vida. Eu vou chamar a polícia. Ah, ah, ah, ah, ah, eu vou chamar a polícia.